aí, mano? E aí, velho? Ô, mano, como é que você tá, irmão? Você tá ligado que nessa situação só tende a piorar, né, irmão? É, mano, os médicos falaram que você tá ficando pior, seu quadro tá piorando. Nossa. E deixaram o recado na casa da minha mãe pra eu te ligar, mano. Eu vim aí. E aí, mano, o que tá pegando? É o seguinte, velho, eu precisava desabafar com alguém, contar o meu passado, velho. Que isso eu não desejo pra ninguém. Aí, mano, meu ombro tá aí, mano, pode trocar uma ideia. Lembranças que eu trago no meu pensamento, da vida que eu tive só de dor e lamento. Muitas coisas ruins, bem poucos foram as boas. As drogas, violência, o crime, o sofrimento pra minha coroa. Não pensava em nada, suava a noite inteira. Aos 18 anos de idade, a primeira besteira. Eu fiz um filho com a mina que já não era firmeza. Moleque, burro e virgem, foi pela beleza. Pergunto para Deus como tudo isso pôde me acontecer. Mas aonde começou tudo isso? Foi aonde tudo pode acontecer. E essa mina, de onde você a conheceu? A mina foi no rolê. Não pague pra ver. Pra eu ser mais específico e claro, foi um lugar denominado Samba do Capão. Apenas 2 minutos de conversa, o destino daquela mina, meu opalão. Deveria ter me ligado quando ela tinha vergonha de pegar na minha mão. Deveria ter visto o valor daquela mina quando ela curtiu o som do Tigrão. Mano, meu desespero foi lançado quando eu descobri que da minha pessoa aquela mina tinha engravidado. A notícia fez com que minha vida virasse pelo avesso, mas pelas burrices, até que eu mereço. Com calma e incompetência, aquela mina sabia o que ela queria. Disse pra que eu trincasse com dinheiro, pois amanhã seria um novo dia. Sem pensar em nada, trinquei, mas não sabia. Juro por Deus do céu que o meu sonho era ter aquela menina, minha filha. Mas não teve a menina. Mas ela sabia o que ela queria, truta. Como assim sabia que ela queria, mano? O que aconteceu, mano? Ela tirou minha filha. Puta, não. Ela tirou minha filha. Sim. Quando eu soube da notícia, eu só queria morrer. Desfiz de pais, de familiares, só você vendo pra você crer. Desamparado, vi as cenas da minha vida se passando. E eu sonhava desesperadamente com aquela menininha me chamando. Papai, você não sabia, mas eu tinha meu sonho. Sonhava em crescer ao seu lado. Conheci um anjo chamado mamãe, mas a muralha do mundo foi mais forte. Ela foi mais forte, papai. Pra eu me recuperar foi foda, arranjei um trampo, a escola. Deixei de lado a moda, passei a jogar bola. Larguei realmente as drogas, resolvi dar continuidade na minha vida. Deixei de lado os caras da vida bandida. Descobri que a partir daquele momento a vida teria que ser a minha sigla. Mas mal eu sabia que o mal ainda estava por vir. Eu me sentia estranho, tudo que eu comia fazia mal pra mim. Remédios, simpatias, igrejas, nada daquilo adiantava. Foi aí que o resultado de um exame médico apontava. Mano, tiveram que fazer 3, 4, 5 pra eu poder levar e crer. Que no meu sangue e na minha vida rolava o vírus HIV. Pensava que aquelas coisas só aconteceriam com os outros. Depois eu parei e pensei, o que que valeu meu esforço? O desespero fez com que eu fosse atrás daquela mina. Você não fez isso. O desespero fez com que eu me tornasse apenas mais um homicida. Mesmo local, parecia até aquela primeira cena. E aquele dia ela colou comigo, pensando que eu queria algum esquema. Mas não, sem o palão, ganhou na mão, dor no coração. Desespero, pânico, choro, a sequência. Sangue no chão, vários tiros, cheiro de pólvora e um miolo estourado. Talvez o melhor momento da minha vida, aquele momento eu me sentia vingado. Poucos minutos chegou a polícia, eu nem me lembro mais da minha reação. Eu me lembro do martelo batendo, bum, 6 anos de detenção. Carandiru, várias histórias, vários parceiros, vários relatos. Linha de frente, ideia cadeado, acerto com funcionário ali dentro era mato. 3 anos de sofrimento, engravatado e o meu alvará. Graças a Deus, consegui voltar pra harmonia do meu lar. Que lá que nada, hoje, no quarto, na fase terminal no hospital. Talvez, ladrão, seja por isso que eu esteja mal. Aos 23 anos, longe do carinho da minha família. Imaginando lá longe o rostinho daquela menina, minha filha. Pensando direito no mano, firmeza que eu poderia ter sido. Saudade da minha mãe que poderia estar aqui do meu lado comigo, lembrando dos meus manos que cresceram do meu lado. Triste pelas pessoas que reclamam da vida sem nunca ter passado. Mas eu oro pela alma daquela mina que eu tô ligado que ela não foi firmeza. Eu oro pelos manos que se iludem e trocam a vida apenas por um copo de cerveja. Eu peço ao pai para que a história dele seja diferente da minha. Peço ao pai que aquele mano e aquela mina use camisinha truta. Dê valor à vida, tô ligado como ela te estiga. Não escolha dedo as minas. Minha hora está chegando, muitos desandando. Jesus está voltando, o mundo se acabando. O tempo esgotando, final de uma vida sem glória. Truta, leve-me na memória, tô saindo fora. Uma cabeça e alma longe do mal. No quarto de hospital, na fase terminal. Talvez seja por isso que eu esteja mal. Talvez seja por isso, mano, que eu esteja mal. Aí, mano, você tá comigo aí, meu coração aí, mano. Vou te levar na memória aí, vou estar contigo até o fim aí. Pode contar comigo porque daí vier, mano. Mas o que me deixa mais triste não é saber que eu vou falecer entre hoje ou amanhã. O que me deixa mais triste é saber que essa história não é só minha. A molecada tinha que saber que a rosa é bela, mas traz com ela um espinho. E esse espinho traz muita maldade. O que me deixa mais triste ainda é saber que o desespero faz com que muitas mães deixem de lado uma coisa linda que Deus deixou na terra, chamado filho. Leve-me na memória, porque o meu futuro é a morte.